tarde. Meu nome é Mary Lírica. Estou aqui para levar um pouquinho de poesia para vocês. Espero que gostem. Para se alcançar o meio da noite, deve se envolver na escuridão. Somos faísca de luz, somos borboletas. O ninho do poeta é o campo. O barco atravessa os mares. O lago é a poesia viva. O despertar é o infinito entre aberto. E a luz do horizonte leva o lugar de Santa Mônica. Busco um passo na medida do quem eu sou. Cheio o sentido para lembrar que a noite vai chegar. O sol vai se pôr me descrevendo no verso. Os poemas que nunca escrevi, da noite que nunca vivi, da manhã que nunca adormeci. Num lugar que nada acontece, um sonho que virou uma peça. E a noite vai chegar. Chapecoando todas as categorias, os espíritos vivem e seus legados também. As tristezas dão lugar a um adeus emocionado, a todos os seus e a todos os nossos irmãos brasileiros. E que Deus os leve a extraordinários caminhos e que suas almas sejam fortalecidas pelo reconhecimento e pela saudade que ficará para sempre em nossos corações. 72 estrelas brilham no céu. Obrigado. Para se alcançar o véu da noite, deve-se envolver-se na escuridão. Somos faísca de luz, somos borboletas. O ninho do poeta é o campo. O barco atravessa os mares. O lago é poesia virgem. O despertar é o infinito entreaberto. E a luz do horizonte deve vagar de tanta fonte. A cor cinza solta os ventos, como nuvens tortas. Abrem-se as janelas ao som das auras. Busco fácil na medida do quem eu sou. Cheio o sentido para lembrar que a noite vai chegar. E o sol vai se pôr, me descrevendo no verso. Dos poemas que nunca escrevi, da noite que nunca vivi, da manhã que nunca adormeci. No lugar que nada acontece, no sonho que virou uma prece. E a noite vai chegar, e a escuridão vai prosperar. E a corrupção nunca vai acabar. Obrigado. Lama de ratos, tuberculose do poder. A compra, o empréstimo, meio de sobrevivência. A favela não é problema. O problema é o que cerca a favela. O baixo nível de educação, o sistema de saúde sem função. As crianças são efeito mais forte? Cadê o cuidado com elas? A corrupção está empilhada sobre nossas cabeças. Menores entregues à própria sorte. E idosos nos corredores da morte. A favela flui em gotejo de investimento, mas o descaso com o povo deixa famílias em lamento. O morador é lutador incansável na arte de viver e sobreviver. A paz na favela é um favio que pode ser aceso a qualquer momento. A ganância é a estupidez humana, vagando de mão em mão, atormentando a humanidade e enriquecendo os nobres. Nosso Estado não é nação, é desunião. Festeje a incompreensão dos direitos a nada. A verdade liberta a ilusão de um amor à porta aberta. Sem futuro ou esperança, apenas o uso de um papel fedorento chamado dinheiro. Aí. Léo. Aparelhagem mal que espanca. Palco Rick Shears, Festival de Música e Cultura de Rua de Bambu. Sarau do Velho, Sarau do Calango, Sarau dos Livros. Zona Oeste presente na ocupação da Lapa. Nós. Experimentalismo sonoros, Malta Espanca, Rafael, Projeto do Nada, Thiago Dito do Escala. Acendo meu cigarro novamente. Companheiro, assíduo da solidão. Ansiedade me corrói por dentro. Já comi todos os bifes dos dedos da mão. Porque ainda tem telefone fixo pra parede crucifixo, se estou morrendo em vão. Por favor, reapareça pra que meu mundo aconteça. Teu amor é a solução. Companheiro, assíduo da solidão. Ansiedade me corrói por dentro. Já comi todos os bifes nos dedos da mão. Porque ainda tem um telefone fixo na parede crucifixo. Se estou morrendo em vão. Por favor, reapareça para que meu mundo aconteça. Teu amor é a solução. Solução. Solução. Quando sua música, quando está plugado em você e você me pede uma versão acústica, eu já vou pegando um instrumento e te dizendo que nada custa me servir como alimento para que você me cague e me cuspa. Nesse passageiro sonho real, não me peça desculpas, pois no final das contas, tu não carregas o réu da culpa, pois no final das contas, tu não carregas o réu da culpa. Vivo mexendo, me perdendo no teu ritmo. Quando sua música, quando está plugado em você e você me pede uma versão acústica, eu já vou pegando um instrumento e te dizendo que nada custa me servir como alimento pra que você me cague ou me cuspa. Nesse passageiro sonho real, não me peça desculpas, pois no final da conta, tu não carregas o réu da culpa!